vira. Volta e meia, coisa linda, você vai loucamente me amar. Sussurrando, sussurrando, vou beijando teu ouvido, teu corpinho esquentando e o meu se desmanchando, amor. Coisa linda, você vai gostar quando eu te abraçar, te acolchando sem parar. E no mole mexe, desce, sobe, você louca me sacode. Vem gatinha, vem pra cá, quero te amar. Você vira, volta e meia, coisa linda, você vai loucamente virar.